último estacionamento da 3601 na 05. Plan 3601 no 5, totalmente pronto? 05. Plan 3601 no 5, totalmente pronto? Afirmo. Plan 3601, autorizado, tiver estacionamento reportado. Iniciando, reportado a tarde, 3601. Está com 131 na bordo, 4 de autonomia, alterno Galeão, para o táxi. Voo 1161, autorizado táxi, está o, através do portão 612, ajuste no 015. Está através do 612, com 1161. Autorizado até o ponto de espera da pista 10, reporte pronto no ponto de espera, fique atento ao Airbus da TAM sinalizando o pushback próximo à saída do pátio 3. Sim, autorizado então até o ponto de espera 10, chama pronto no ponto de espera 161, atento a TAM. Charlie Bravo no escuto? Positivo, senhor Charlie Bravo no escuto. Senhor Charlie Bravo, confirma se está na remota no 3 do pátio principal? Positivo, remota 3 para ponte 3 do pátio principal. Senhor Charlie Bravo, autorizado iniciar o reboque. Iniciou, puxa, aguardando para início do reboque. Repita a informação, por favor. Senhor Charlie Bravo está autorizado iniciar o pushback, aguardando para início do reboque. Positivo, nosso senhor Bravo iniciando o pushback, rebota e guardando a companhia. Mandou o 1161, próximo espera da 1-0. Gol 1161, autorizado, LR decolapso no 0, vento 190 graus, não faz mais. Viviane Heine, decolapso no 0, gol 1161. Táxi TAM 3601, 139 a bordo, está na Galeão, 4 horas de autonomia. TAM Então, 3601, autorizado táxi até o ponto de espera da pista no zero, reporte pronto no ponto de espera, ajuste de altímetro no zero no 5. Segue via Taxi 1 e Taxi Índia. 3601. Solo Rocha, Série Vai para iniciar, aguardando para o rebote. Célio Brown está autorizado inicial. Reboque. Pode salve. Solo que Célio Brown podia iniciar até o final, na ponte 3. Tá, Chemo, está autorizado para seguir até o final na ponte 3, reporte a término. Positivo, o oficial de base iniciando, reportando o na ponte 03. Ponto de espera pronto para 3601. Estou 3601, autorizado, Aliane manter pista no zero. Aliane manter no zero, 3601. Uno 161, decolado aos 33, chega em controle em Salvador, 120, decimal 8. 1208, voo para o 161. Controle Salvador, um bom dia, gol no 161. Bom dia, gol no 161, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 360, saída salvo, 1 após 2 mil pés, autorizado a lida. Após 3.000, direita lenda, gol 961. O nono 961 após 2.000 pés. Corrija, após 2.000, obrigado. Mesa 01, decolagem autorizada, pista no zero, vento no 90 graus, 149. Precisando, tá, 3601. Gustavo 236, chame controle em 120, décima 8. 208, bom dia. Controle Salvador, bom dia, tá 3601. Bom dia, tá 3601, contato radar na decolagem, subavia, sai da São 1 para nível de voo 360. Dia São 1 para 360, 3601. Tá 3399, prepara a subida de São Uno, Zé Guaxa pra cópia. São Uno 161, chame centro Recife na frequência 128.35, alterno 1251. 3399.4. Passa 3399. 3399, para Guarulhos, via rota do plano de voo, Fuzulo 0, Taubaté, nível 340. Subida São Vuno, transição ótima, curva direita após a decolagem. Transponda 5420, controle 120, decimal 8. Obrigado, São Paulo, Guarulhos, nível 340, rota conforme o plano de voo. Via Upper Zulu, 10, Taubaté. Saída São Vuno, curva direita após a decolagem. Transição ótima, ação no código 5420, controle Salvador 1208, para 3399. 3399, protegimento correto, chamo para feedback e acionamento. Reportará, 2601, chama Centro Recife na frequência 128.35, alterna 125.1. Vai chamar Centro Recife, eu estou na 3601, bom dia. Bom Charlie Bravo, encerrado no reboque, na ponte 3, grato, bom dia. Gente, bom dia. Comandante 33, 99 está pronto para pushback acionamento. Autorizado, chame Paquistão 3399. Meu 7490, ação e identificação, via chegada Bomed 1 no desço para o nível de voo 050, ajuste no 095. 050, 0005, continuidade de voo ITAP. Autorizado ITAP, gol 7490. Direto ITAP, 7490. Doutor, bom dia, o chinelo 6069, informação Gol para São Paulo. Chinelo 6079, prepara a subida São Uno e a Guaxa Cota. São Uno agora, cópia. 3399, está pronto, pode esperar, Zona Zero. Santa 3399, autorizada média, colapso 1-0, vento 1-9, 0 graus, 1-5 graus. A gente decola 1-0, Santa 3399. Uniforme, manter a escuta guardada no pacote, confirme a pista que decola e o pátio que se encontra. Santa 3399, decolador 59, chama o controle 120, decimal 8. 1208, confere? 8, afirma. Ok, graças. Controle Salvador está 3399, transfere. Então, 3399, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 340, seleção voo 1, após 2000 pés, autorizado a Leda. Ok, após 2000, voo a Leda, está 3399. Estabilizado. 102.000 pés, 05, chama estabilizado, com 7490. Chama 6079, pronto, certo? Pronto, lá na costa. 6079. Chama 6079, autorizado, se abraço, se apacá. Via rota do plano de voo, nível 360. Vidação de Uno, transição Motiva, recepta peso 1-0, segue conforme o plano. Transponder 5424, controle 1-20-8. Autorizado nível 360 para São Paulo, roda conforme o plano, pela uniforme de 1-0, saída Sango 1, transição Motiva, transponder 5424, controle 6-20-8, 06-079. Correto, chama 6079, chama para o pistão de estacionamento do portão mais. Gente, vamos lá. Papatão, Mike Bravo Uniforme, pronto, 4. Mike Bravo Uniforme, autorizado, Serra Wish, November Bravo. Via rota do plano de voo, nível 220. Fala da pista no 7, curva à direita, subida Arbor 1. Aciona 5426, controle 1-20-8. Gente, 3699, confirme por quantas milhas irá manter essa prova? Ah, máximo 7 milhas. 7, pode dizer, valida. Faz valida. Correto, Mike Bravo Uniforme no Angola Bytex, chama para estacionamento. Estacionamento do Mike Bravo Uniforme, confirme pessoas a bordo da autonomia e alternativa. Mike Bravo Uniforme, chama para o Sport Taxi. O Salvador, bom dia, é o gol 1229, autorização São Paulo. 1229, autorizado, Serra Bravo, Serra Papá, Congonhas, nível 360, via rota do plano de voo. Decolada pista no zero, curva à direita, subida São Uno, transição Motiva. Aciona transponder 5431, controle 1-20-8. Aqui autorizado 360 São Paulo, conforme a rota do plano de voo, decola pistão no 0, curva direita, salvo 1, transição Motiva, 5431, 1-20-8 é o controle, gol 1-2-9. 1-2-9, protegimento correto, chama para pushback acionamento. Chama para pushback acionamento, gol 1-2-9. Bom dia, 961, autorizado para o Galeão, nível 360, via rota do plano de voo. Decola da 1-0, curva à direita, subida São Uno, Leda, Dóquilo. Aciona 5430, controle 1-20-8. Autorizado o Galeão, nível 360, via rota. Decola da 1-0, curva à direita, saída São Uno, Leda, Dóquilo. Correto, gol 961, no chão para receber cancelamento na remota do patch 3. Direita para liberar formações para o 225. Ele diz o 3399, confirme quantas milhas? Eu tenho que manter essa prova por umas 30 milhas aproximadamente. Sente, ele diz isso. 3399. Informe táxi autorizado, reposta no ponto espera da Papá. O ajuste no 0 no 5. Nada, ingresso ao porte aéreo próprio, Mike Bravo informe. Gol 7490 estabilizado. E estabilizou no momento, chefe. Gol 7490, complete o nome do procedimento. Chame a torre em 118, decimal 95. 995, boa noite. 3399, chame o centro existe na frequência 128, decimal 35, alterna 1251. 2835, 251, grato. Tráfego avistado. Pouso autorizado, pistão no 0, vento 190 graus, 1-1 nós. Leve pouso na 1-0, vou testar na 0. Leve pouso, 229, pushback, acionamento, portão 2. Leve pushback, acionamento, chama para o táxi, gol no 2 da análise. 2 da chama para o táxi, gol 2 da análise. Bravo informa até a posição. Chama o táxi, 6079. Patando Mike Bravo em forma, decolagem autorizada, pistão 7, vento 190 graus, 149. Autorizado, chama o táxi, gol no 961. Chama 251, prepare a subida São Uno, que é o Guaxi Bacota. Voo 7490, solo aos 10. Livrando via Fox, taxi via Alfa, chama este da taxi via Juliette. Vai livrar, vai chamar de lá Juliette, 7490. Mike Bravo Uniforme, decolado aos 10, chame controle 120, decimal 8. 7490, confirma as condições da pista. É, tá onde tá chorando? 7 graus. Motor de solador pra passar o Mike Bravo Uniforme, decolou o pista 76 da mão. Patango Mike Bravo Uniforme, contato radar na decolagem, suba via saída da Beda para nível de voo 220. Via saída mão, nível de voo 220, Mike Bravo para o táxi, voo 1229, voo 17 de Camora, autonomia 4 horas e 22 minutos, alterna Calhão. Voo 229, táxi autorizado via Índia, ponto de espera, reporte pronto, quer negar no 0 no 5. Índia, ponto de espera, porta pronto, no 0, pulo 5, voo 1229. No 229, autorizado a linha e decolar, pistão 0, vento 200 graus, 1-1 nós. Cara, decolada 1-0, voo 1-2-2-9. Taxi, chama 079, 1-1-8 ao bordo, 4 horas e 30, alternando Galhão. Puxa, chama 079, taxi autorizado até o ponto de espera da pista no 0, via parte 1 e taxi em Índia. Próximo ao ponto de espera, é porte pronto, quer negar no 0, no 5. Taxi para o 0 e a parte 1 no Alfa, 1 na 0 na 5, chama 0 na 5, chama 0 na 5. Sou igual no 961 para o táxi, com 7 2 a bordo, 3 horas 4, 3 horas 4, 3 horas 4. 961, táxi autorizado até a saída do parte 3, reporte para ingresso no parte 1. Autorizado o táxi até a saída do parte 3, reporte para ingresso no parte 1, igual no 961. Táxi para Juliette, chegou 7490. Gente, mantém a posição 7490. Vai, Márcia. Salvador, bom dia. Aqui é Ótia, né? Alfa Vítor Bravo, no pátio 1, na posição número 4. Aguarde, Alfa Vítor Bravo. Isso. O 7490, ingresso no pátio 1, na posição 1-1. Pátio 1, na posição 1-1, 7490. 7491 para pequeno pátio. Faz o Boeing da companhia cruzar a frente, autorizado a prosseguir até o ponto de espera. Quando lá, reporte pronto, que é negócio no 0 no 5, voo 961. Faz o gol, prossegue, com espera chama, V15, voo 961. Voo no 229, decolar 216, chama controle 1, 20, decimal 8. 208, voo 129, obrigado. Controle, bom dia, voo 1229, decolou. 1229, contato radar da colagem, suba pela nível de voo 360, via sai da... Então, vou estar utilizando direto o Leda, gol 1229. Direto o Leda, gol 1229, controle direto 360. Negativo, suba até o nível de voo 360. 360, vou do Leda, gol 1229. Xané Alfa, Vitor Bravo, prossiga. Bianca Alfa, Vitor Bravo na escuta. Chanel 6251, autorizado para Guarulhos, via Pesolo 0 até Taubaté, nível 360. Subidação voo 1, transição ótima, curva direita após a decolagem. Transponder 5434, controle 120, decimal 1. Bem-vindo, manutenção. Manutenção, na escuta. Chama 251, no cotejamento correto, chama para o pushback acionamento. E pronto, 6079. Fechando 6079, decolagem autorizada, pista no 0, vento 1,80 graus, 1,4 nós. Está decolagem no 0, 6079. Com 961, ponto de operação. 961, autorizada a LR manter pista no 0. Está ali mantendo o 0, com 961. Salvador, bom dia, Azul Alfa e Yankee Charlie, no pátio 3. Prossiga. Por gentileza, solicito autorização do reboque do pátio 3 para a posição 3 do pátio principal. Ok, autorizado até a saída do pátio 3, chamo para ingresso no pátio principal. Ok, chamarei para ingresso no pátio principal, obrigado. Oxana 6079, decolado Zuno 8, chamo controle 120, decimal 8. 2069 lá. Patrulha Salvador, bom dia, Xenia 6079, passando 1200, salvo 1. Xenia 6079, contato radar na decolagem, suba via, salvo 1, não para o nível de voo 360. Sobe via, salvo 1, nível 360, Xenia 6079. Vitor Bravo, estacionado no pátio principal, posição número 4. Solicito autorização de giro de motor por marcha lenta, de marcha lenta, por marcha de 5 minutos, já em acordo com o infraero. Sim, chama o término, Alfa Vitor Bravo. Positivo, senhor, obrigado, mantendo a escuta. Confirma efetuando novo desvio. E o... Já está retornando o posto de Leda, Gol, 1229. Gente. Como 229 da presente está autorizado para o Edmótiva. Edmótiva, Gol, 1229. Obrigado. Decolagem autorizada, pista 1-0, vento 190 graus, 129. Sobre a decolagem pista 10, 1-9-1. Controle 1-2-0-2-1. Canal 208, bom dia, meu. 5-1-2-5-1, corre 3, corre 2-2-0, muito obrigado, bom dia. Controle Salvador, Gol 961, bom dia. Gol 1961, contato radar na decolagem, suba via São Vuno para o nível 360. Subindo via São Vuno para 360, 961 contato, obrigado. Tango Mike Bravo Uniforme, chame Recife, frequência no 28 decimal 8, atenda no 26 decimal 0. No 288 ou no 26 decimal 0, Mike Bravo Uniforme. Confirme a proa por quantas milhas? Proa 210 por 8 milhas. Gente, livre de desvios com o 961. 961. O 961, após desvios, reassume a navegação na proa de São João. Ok, após desvios, vai reassumir São João.